acontecer. Para ter uma alma liberta pelo seu poder. Para ter a saúde nos ossos. Receber cura em todo o teu corpo. Correr ao encontro de Jesus. Buscar. Sem cessar e adorar, adorar e adorar e adorar e adorar e adorar. Com uma mulher correndo ao encontro de Jesus, sua vida escorrendo, não havia o que fazer. Mais forte foi a sua fé, ela ouviu e creu. A força que ainda tinha, ela tomou. Arrebatar teu coração, te adorar e te...